Oi, eu sou Wakar, e agora eu vou tocar uma música muito bonita, que não é a autoria minha, mas é de Donald Panchito, Los Patos! Quem vai adorar pelos patos? Quem vai a defender os patos? Todos os animais devem ser muito amados. Pero quem vai amar os patos? Quaque, quaque, quaque! Quaque, quaque, quaque! Quem vai amar os patos? Quem vai a defender os patos? Todos os animais devem amá-los. Pero quem vai amar os patos? Quaque, quaque, quaque! Quaque, quaque, quaque! Quaque, quaque, quaque! Quaque, quaque, quaque! Quem vai amar os patos? E quem vai defender os patos? Todos os animais devem ser muito amados. Pero quem vai amar os patos? Agora de flor comigo! Quaque, quaque, quaque! Quaque, quaque, quaque! Quaque! Quaque! Quaque! Quaque!